αριθμός. Αλία είναι Polydor 0005. Sim, 300.140 graus, 08. Controle bom dia, Romeu 095, Aboruno, passando a Bíblia. Romeu 095, bom dia, contato radar, subavista da Aboruno, nível 360. Via 360, Aboruno, aí, passei. Aboruno 796, controle. Aboruno 796. Aboruno 796, na escuta do controle. Eu matei no controle, 2796. 2796, eu estou recebendo errado 4.5 milhas para a posição Conja. Seguimos em nível 190, chama agora controle Aracaju. Frequência 120 e sinal 3. Aracaju 203, muito obrigado, ótimo trabalho. Leia 311, acionando a escoção, descendo até nível 080, vou na Pro de Bonf, em Bonf, com essa posição de chegada, ajuste 1098. Bom dia, contato radar afastado de Salvador, 70 milhas nordeste, após Conde, vou na Pôr de Bof para interceptar a via chegada, reporte para a descida, está com 3 milhas. 3191, desça para 4.000. 4.000, é 3.191. É 3.1, cancelando as restrições de velocidade na chegada. Muito obrigado, é 3.1. Como é que você vai fazer as transferências de comunicações? Onda 60, sendo a identificação, ele se mantém nível 050 via Bomet 1, no ajuste, 1099. Onda 095, chama centro de Cifre, frequência 1.2.8, alterna 1.2.0. 2.2.0, já matou, pô. Pastor 3-9? Sargento, Pastor 3-9. Sargento, descido, ciente. Deixa eu manter nível 050, Pastor 3-9, na torre de Boff, ajuste 1.099. Correto, eu chamei na 3-9, ajuste não terminou agora 1.099. Confiado, 1.099, só 3-1. Onda 3.1, autorizada aproximação em Eletrox-3, dessa via para 2.000 pés, informe estabilizado. Confirme, 3.000 pés, autorizado o Eletrox-3, comandante estabilizado, 6.3.1. 3.000, autorizado 2.000, 6.3.1. Atente, 2.000 pés, 6.3.1. Plano 1, minha zona, você via para 412. Bom dia, Azul 42, Natal, próximo, pode ser da 10. Azul 42, Natal, autorizado, ingresso de colagem, pista no 0, vento 140 graus, 109. Autorizado de colagem, Azul 42, Natal. Colagem autorizada, pistão 0, vento 130 graus, 089. Autorizada de colagem, pistão 3, 17 graus. Salvador, bom dia, passaria 2226, considera da 10, tá pronto. 2223, alinhar e manter o pistão 0. Alinhe mantendo 0, 2223. 4299, positivo a Motiva. 4299, mantém a saída abaixo. 7, 4299. Salve, Lisão, 639. Também 639, chega pelo Salvador, na frequência 118, decimal 95. 11895, até daqui a pouco, obrigado, 639. Salvador, boa, Chanel 6311. Tá 3179, decolado 53, controle Salvador 120, decimal 8. Alô. 08, tá 3179. Continua a próxima ação, Edipita Liga. Guarda, Fernando, é a 3 do 1. 79, sorri. Estou Rádio, bom dia, contato radar, sobre a aviação da São Homem, nível 320. Ok, aviação Homem, nível 320, da 3179. Colagem autorizada, passarela 2223, pista 10, vento no 40 graus, 099. Autorizada a colagem, tá? 102223. Chinâmia 39, pouso autorizado, pista 10, vento 40 graus, 099. Legal, no pouso, pista 10, vento 39. Passarelo 2223. Azul 4299, direto Motiva. Apresente Motiva, obrigado, 4299. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, se mantém nível 180, está cancelada a restrição de 3,16 na saída. Sobe, mantém 180, livre das restrições, bom dia, senhorita, 2223. para Taguá, está escutando juiz? Negativo, senhorita, tá voando direto a Taguá, o 2223. Ação 392, para 2010, ajuste no 019. Ação 2010, o Parque 39, para o Parque. Leandro, zero, estabilizado. Leandro, chame para o Salvador, frequência 119, decimal 95. 3295. Chama agora o centro Recife, na frequência 1238, decimal 8, até a 1218, decimal 8. Controle Recife 1238, 1228, da 3179. Centro Recife 3179. Azul 4299, chama centro Recife, frequência 1238, alterna 1218, decimal 8. 2228 Aguarde, mantenha a saúde. Ok, na sua escuta, senhorita. Obrigado. Sim, 312, ele manter pista no zero. Direita, Cristiano 2, decolagem autorizada, Cristiano 0, vento 140 graus, 129. Segundo decolagem, vento 120. Controle de Salvador 1208. 208, né? Seu 39, chama o seu elevador, frequência 19, principal 95. Pastor 39, o estado, ponto 39, custo 10, vento 140 graus, 109. 131-12, você está no juiz? Uma 2, posta 39, à esquerda, via taxi hotel até a parte militar, me escuta estacionar para conselheiro. Foto na escuridão com três tomadores. Pronunciar ciente, mantenha-se em regra de voo visual na proa de caixa prego para ingressar nos corredores visuais de Salvador. Qual é o transição direcionado, senhor Branco? Está mantendo 055 visual? Contenção, pouso na 17. 357. Inicialmente, mantenha a prova do caixa prévio e será coordenado com a torre o pouso na pista 35, senhor Branco. Prossiga. Somente mantenha a circulação com a prova de caixa prévia para ingressar nos corredores de visual de Salvador, que é a droga. Afirmo. Para a galera que agora está, por favor. Permanece, mesma direção. 340. Centro 112, chame centro de Cícero, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Thank you. 5254, Charlie, Sierra Bravo Sierra, está passando de Salvador 65 milhas sudoeste, 4 horas Golf, em frequência livre para autoprogramação, chame o controle novamente a 40 milhas. Vai iniciar a segunda presente? Autorizado no 1500 para o Sierra Bravo Sierra, ajuste na terminal 1099. Suporte na boca. Chame agora o centro Recife na frequência 1-2-8-8, alterna 1-2-8-0. 1-2-8-8-2-6-0, obrigado, bom dia. Eu, Alfa, Papa, Oscar, contato radar 60-2 de Salvador, estamos no nível 070. Eu recebo agora que trocou o código para 1456. Código 5456. Agora sim, recebo 5456. Alfa, Papa, Oscar, mantenha a proa de Itape. Para interceptar via Itar, Boné de Ouro. Alfa, Papa, Oscar. Aqui. De Itape, injeção do Alfa, Papa. Quase 5456 alta, tá bom, afastado de Salvador, 5 milhas e sudeste. Regimento ILS 3 para pista 10 Alfa Papa Oscar. Sim, mantenha projetado e mais autorização para finalizar de Alfa Papa Oscar. Copio a informação X? Alfa, copio a informação X? Autorizado, Vitor Hotel. Pode prosseguir via Quebec, Mike Lima, na Lima. Mantenha a posição, chame 1-2-1-2-9. E mantém. Tiago, fecha a parte pronto para o decolagem. A sua identificação dessa via chegada Golf para o número 2090. Uma média para o 0080. A Palmeira Serra com Fiosca, autorizado a decolagem pistão 17, vento no 30 graus, 109. Bom dia, boa noite, Alfa Fox, Lívia Sinai, chama para o Tex. E curva à esquerda na proa 060, limite radial 280 de Salvador. Patago Lima Bravo Vitor, reporte no táxi Papá para ingresso, ajuste no 019. Bom, no vídeo 165 para o 080, 9737. Será que você está com fora de sala? Oxiu. Está assinado o modo de sala? Oxiu, põe para 47. Ok, agora tem um visual. Agora se transferência ao controle, salvador. Certo. Prosseguiu essa prova. Autorizado a linha e decolar, sistema 0, 140 graus, 09. Decola, 0, 3, 4. Papão, Alfa Fox, chama o controle de Salvador em 0238. Chora, 128, muito obrigado, Alfa Fox. Para 4 mil pés, o risco vai ser 1 no 0 no mato. 4 mil pés, com 1.019. O valor vai dar. Por 2.171, me escuta? Número 71, acione a identificação dessa via chegada a tempo para nível de voo 060. Gente, aguarde, só temos de me dar dica. Mesmo número de Continue. Manterá 1.500 pés até o destino. Passamos estimado de pouso, por gentileza. 5, chama o controle de salvador 1, 2, 0, 2, 9. Bom, ingresso pelo Veracruz, aguarde a autorização para subir até 0,35, matando 1.500 pés. Essa é a escuta. Pronto, você é a escuta. Pronto, para você, como presta de próxima água. Valeu, mantendo 1.500 pés, tipo desconhecido. Contato na decolagem, subindo a via Solidar Bor 1, 3 Eletro, para nível 360. Subindo via Arbor 1, Eletro, ao nível 360, Você é autorizado direto para o Estapuã, mantendo 1.500 pés no ponte para descer. Ponte 2.0 milhas para o Estapuã, confirmando ponte 2.0 milhas para Salvador. Você mantém a cor do Veracruz e a ponte através de Paris, que eu estou em te considero a última transmissão. Abatendo Lima Bravo, Vitor, decolada 28, acendo o código 5575 e chame o controle 120.8. 5575.208, ó. Qualquer dentro do centro vai a Bomed 1 ou 9, que vai levar 070. Correction 080. O controle 1-260 está sendo a informação de tráfego, que é ultimamente de às 2 horas. Confirme? O 260 está tendo informação de tráfego, que é ultimamente de às 3 horas. Tempo de baixa altitude, mantendo o número 10, corredor Axé, número 230. Tem, próximo de base, eu tenho. Delta FM. Checos 190, reporte iniciado, dado vencido. Quadro muito bom, Papa Tango Lima Bravo Victor. Papa Tango Lima Bravo Victor, contato da Navicolagem, sobre a via São 1, transição Leto, plano de voo 340, confirme, Mauro Thiago, não é seco. Tá, vou botar o transponder aqui, sobe via, o São Bruno para transição Foclo, para o 340. Atual mesmo no Bravo Golfo, submantendo 3.500 pés, calma tráfego no setor, mantendo 1.500 pés, Charlie 210. Parece que se mantém a 4.000 pés, hoje chegou a 1.500 na máscara. Para o localizador, curva à direita na proa 060, Desça para 3, opere os altitudes de 190 na nave, forma estabilizada. 030, desça para o 093, opere o alfa para lá. Palanca, complete a curva à direita para 075 para o localizador. 075, alfa para lá. 6250, vectors for sequence. Antônio RDZ 25, limited by radio 2, to El Salvador. Maintain heading 0235, location is 2, El Salvador, 762, Azul. Ponte breve descida.